E o programa nosso Questão de Sensibilidade começa, como já em outras vezes, sem a sua introdução musical, porque o que temos hoje, que é especialíssimo, tem uma duração longa, praticamente passando até da nossa 1 hora. Por esse motivo, estamos apenas anunciando. Trazemos a obra magistral de Chopin, com os seus belíssimos noturnos, na interpretação desse grande pianista, Cláudio Arral.